fim. Se eu pudesse escrever minha vida em três páginas, a primeira seria você, a segunda e a terceira lágrimas. Borracha nenhuma apague o cheiro do seu corpo. E não tem caneta no mundo pra escrever nosso sonho de novo. Fui laranja nesse amor e saiu bagaço. Pra superar a dor eu tô dando trabalho. E saiu bagaço. Pra superar a dor eu tô dando trabalho. Tá. Ela atada na vida, ela tinha na mesa, ela boca bebida e no peito tristeza. Ela atada na vida, ela tinha na mesa, ela boca bebida e no peito tristeza. Ela atada na vida. Rafaela.